Nerdrops, sua dose certa de nerdice. Apresentação: Alan Polar, Guizão, Luiz Sussi e Oliver Pérez. E sejam bem-vindos ao 81º Nerdrops, um podcast animado por natureza, nerd divertido, mas não pop como os outros podcasts. Comigo aqui hoje contamos a presença dos ilustríssimos senhores Oliver Pérez, Alan Polar e o filho da puta do Vivato. É que a gente teve que substituir um gordo de Brasília por outro, né? Ele é o Guizão, é o único cara que consegue estar na cidade de satélite no plano piloto ao mesmo tempo, tão grande. Ah, não é, cara. Falei pra ele, pô, vou visitar sua casa. Ele me chamou pra visitar a casa dele. Vou lá no fim de semana, vou levar umas duas garrafas de 2 litros de coca aí. Beleza, mano? Vai beber nada, não? Fiquei assustado, né? Foda quando o Vivaca disse que a taxa de maternidade pro Guizão era o IPTU do hospital. E vamos aos nossos Shmails. Nerdmail. E vamos para mais uma leitura de e-mails do Nerdrops 81, referente ao Nerdrops 80. Estou aqui com Oliver Pérez. Eu. Perigote das Mulheres. Kodojo, o Homem Cueca. E antes de começarmos a leitura, temos alguma coisa bárbara para falar para vocês, né, Oliver Pérez? Sim, Rádio Animix. Rádio Animix, todas as terça-feiras às 16 horas, controla Nerdrops junto com o seu apanhado semanal de notícias, né? Novidades, enfim, sobre anime, música, mangá lá na Rádio Animix. Acessem radioanimix.com.br. E agora temos uma coisa bárbara pra falar pra vocês, não é? Que nem a gente anunciou desde o cast passado, a gente vai estar deixando o link desse post em específico da promoção no post daí do cast de hoje, né? Então a gente vai sortear uma edição, cara, aniversário de 60 anos do G.I. Joe. E eles estão fazendo remakes, cara. E nada mais justo que fazer remake das primeiras edições, né? Dos bonecos que aqui chegaram com o nome Falcon, né? A promoção consiste em nada mais, nada menos que você mandar sua foto com barba. Não importa se é Photoshop, se é paintbrush, se é uma barba de macarrão, bombril. Cara, seja criativo, faça caras e bocas. Sei lá, faça pose de G.I. Joe. Que o que interessa pra gente é o fator comédia. Pose de G.I. Joe é o seguinte, desconta os polegares e quebra sua bacia. Mas é isso aí, participa, a promoção vai estar rolando aí por tempo indeterminado, né? A gente tá, quer fazer um apanhado legal da galera que for mandando as imagens. E lembrando, né, que depois que a gente divulgar o nosso feliz ganhador da edição do Piloto Guerreiro aí, cara, é uma figura aí que tá com o seu precinho lá no alto, então aproveitem. Você tem a oportunidade de ter em mãos um produto muito legal de graça, então participe. Ó, bastante gente mandou já, mas vou falar, viu, Oliver? Eu acho pouco, acho que a gente devia cancelar essa promoção, viu? É o seguinte, cara, a gente tá querendo, assim, chegar perto dos 10%, cara. A gente sabe, não tem a presunção de que 100% dos ouvintes ou dos leitores do site, enfim, mande a foto e tal. Cara, chegando a 10%, cara, vai ser muito legal, porque que nem eu tava falando aqui, a gente vai fazer um mosaico, né, depois que for anunciado o ganhador da promoção, e colar toda a galera, cara, que mandou essa foto de barba no fundo do site, no background. Vocês querem ver a carocha de vocês no background aqui do Nerdrops, cara? É a hora. Mande sua foto, né, pro nerdrops@gmail.com ou pelo nerdrops@nerdrops.com ou pelo .com.br. Lembrando aí pra galera também, só um reforcinho, de colocar no título da mensagem aí do e-mail, promoção Bárbara da Taverna do Ogro. Não se esqueça desse detalhe aí. É isso aí. Vamos para as leituras? E o e-mail aqui do Diego Santos, nosso querido ouvinte milionário, ele começa aqui, Maoi, né, Droppers. Já vou começar esse e-mail reclamando essa notícia do Justin Lin assumir a franquia Exterminador do Futuro. Sinceramente, o terceiro filme não foi grande coisa. Daí fizeram o quarto, que segundo o próprio título, seria a salvação da franquia. Mas não me convenceu nem um pouco. Eu só vi o final dele e não me deu nenhuma vontade de querer ver o início e o meio. Acho que Terminator já deu o que tinha que dar. O auge foi no segundo filme e deveria ter terminado ali mesmo. eles podiam inventar algumas franquias novas e interessantes, ao invés de ficar sugando algo que não tem mais o que oferecer. É tipo o criador do futuro, né? É, pois é, né? Quem sabe um pouco de criatividade para construir algo em vez de destruir, né? Quanto ao governador da Califórnia, voltar à franquia não foi nem comentar. Ele que vai tentar ser presidente ao invés de passar as vergonhas no cinema como um Terminator com prazo de validade vencido. Primeira porrada dele, né, machuca. A segunda daquela pelanca debaixo do braço, tá ligado? Que pega, velho. Continuando aqui o e-mail do Diego Santos. E além de tentarem estragar franquias americanas consagradas, parece que os caras querem estragar grandes clássicos japoneses. Até hoje não me desce essa história de filme de Akira. Sinceramente, espero que dê algum problema e cancelem isso. Porque se sair esse filme, vai ser uma porcaria. Já não basta a porcaria que ficou Dragon Ball Evolution? Se eles fizerem o filme do Akira, vai acontecer a mesma coisa. A essência da parada vai se perder toda. Eu acho que se realmente eles pegar o Akira, cara, pra... Assim, eu acredito que talvez não saia nem com o nome Akira. Há essa chance. Vai ser um filme, cara, totalmente adaptação, em que eles vão pegar a essência. Porque muito, tipo, muito filme adaptado de livro sai por aí, só que ele sai com um nome diferente, cara. Entendeu? Que nem, por exemplo, o 13º Guerreiro, que tem lá do Antônio Bandeiras, um filme já com a sua idade. Ele é adaptação do Devoradores de Mortos. Inclusive, quando começou a ser divulgado, ele saiu com esse nome Devorador de Mortos, mas o pessoal decidiu trocar pra 13º Guerreiro. Ou seja, foi um filme totalmente adaptado. Pode ser acontecer com Akira também, por que não, né? É, mas eu não boto fé nesse filme do Akira, não, cara. Não vai conseguir passar a ambientação do filme nem um pouco, cara. Ah, com certeza não. E ele continua aqui. Só pra finalizar, depois dessas notícias ruins, pelo menos algo fez eu rir bastante. Essa ação terrorista dos fãs do Justin Bieber foi extremamente hilária. E aposto que os autores deviam achar que estava na crista da onda. Ah, esse aí é novo, viu, Oliver? Arrasando. Essa juventude de hoje em dia, se tivessem crescido vendo Chaves e Pica-Pau, seriam pessoas de caráter e não esses adolescentes abobados. É isso aí, galera. Fico aqui por essa semana. Abraços, nerds. Cara, esses dias eu tava vendo Pica-Pau, cara. Assim, tem coisas que eu não vi nem em Jogos Mortais, cara, sabe? Cara, jogar bigorna na cabeça do outro, revólver, sabe? Atirando a esmo. Porra, é foda, cara. Animação, antigamente, né? Não se faz mais. Não era pra qualquer um, não, cara. Com certeza. E o próximo e-mail é do John Red, 17 anos, Rio de Janeiro, estudante. Primeiramente, parabéns a todos pelo ótimo cast. Muito obrigado. Antes, só uma pequena correção. Joanne, a mulher que foi usada... Nossa! Por Joey Shuster. Como modelo, foi usada. Que abuso! Que abuso! Se sentiu acabada. Uma vagabunda. Que foi usada pelo Joe Shuster como modelo para Lois Lane, não era mulher de Shuster, sim de Jerry Siegel. Vagabunda tanto mesmo, seu né? Seu nome, cara? Na verdade. Não vale nada, assim. Tanto que seu nome, na verdade, é Joanne Siegel. Olha só, rapaz, a gente não sabia dessa. Sobre o Exterminador, fiquei triste. Porque MacD tinha planos para o quinto filme e pareceria muito bom. John Connor voltaria no tempo para avisar a raça humana, pois a Skynet descobriu como mandar armas para o passado. Fazer o quê? Espero que fique bom. Bem, a Mulher Maravilha não espero muito da série. Por que eles não misturam o que temos com a Poderosa nos quadrinhos? Conta 300. Até agora, Zack Snyder só agradou. Acho que se ele não estiver na direção, deve aconselhar o projeto e se focar em Superman, como o Nolan fez com o Batman e o reboot do Superman. E por último, sobre Justin Bieber, o preso pego com 30 objetos no reto é o futuro desse jovem quando cair nas drogas e descobrir o talento para detetive. É isso aí, abraço a todos. Oh, yes. Rapaz, a família bíblica é pesado com você depois, hein? Tem seu nome no Wikipedia ou não? É, pois é. E quem manda aqui pra gente é o nosso colaborador, participante, o Robert, o Renato da Silva Benevenuto, direto do Rio de Janeiro. Ele fala que sinto discordar de vocês, principalmente do Oliver, morra, mas não acredito que o MacD seja mau diretor. Aí eu também concordo com você, ele é péssimo. Aliás, ele é praticamente um Michael Bay que deu certo, pois sabe fazer boas cenas de ação sem uma câmera louca girando. Ah, não. Para. Apesar do Terminator Salvador não ter quase... Você tá falando isso, Renato? Não, cara. Não pode. Não, o Michael Bay, cara, ele faz cenas que parecem ser propaganda do produto que tá sendo apresentado na hora da cena. O MacD fez Panteras, velho. O argumento acaba aí. Ele fez dois Panteras, né? Deixa o rapaz expressar. Ele fez dois Deixa Panteras. Deixa o rapaz expressar a opinião dele, gente. Bom, aquele falando aqui, acredito que o que enfraquece mais o Salvation seja a falta de um roteiro James Cameroniano. Ainda que, enquanto filme de ação, o quarto filme superior ao primeiro, que tem uma pegada mais de terror. Terror por causa daqueles bonecos horríveis, né? O James Cameron olha pra aquilo e fala, terror, eu fazia isso mesmo? Enfim, não vejo com bons olhos o rumo que a franquia está levando. Preferia a franquia como o Mac G mesmo, já que foi com ele que os filmes voltaram e já tinha boas ideias para levar adiante se fosse trabalhar nos próximos filmes. No mais, um ótimo cast, abraço a todos, valeu, muito obrigado. Cara, pô, mas Mac G no cinema, assim, eu não condeno o Salvation, né? Realmente o roteiro foi furado, cara, né? E eu acredito que a gente não deva nem associar a responsabilidade do roteiro pro Mac G, porque afinal de contas, assim, tirando esse furo aí, o filme até que foi bem dirigido, acredito eu. O maior erro foi só deixar o John Connor apagadão, né, cara? Não, eu gostei de Salvation, cara, mas eu não acho Mac G um grande diretor, só isso. Não, o problema foi a gente não ver John Connor de novo como herói, né, cara? Assim, o filme poderia explorar totalmente isso, né, mas não fez. Bom, e por último aqui, pra encerrar, o Bruno Esteves, que mandou um e-mail sucinto. E aí, Droppers, ótima participação do Rod Reis, mas o destaque foi um dos comentários do site. A foto frango assado no filme de Spider-Man é uma releitura emocor do famoso golpe Web Balls. Puta que pariu, cara. Fantástico. O outro, parabéns, cara. Parabéns. E que mais notícias do Thor, Capitão América, Vingadores, Lanterna Verde e o Hobbit venham, pois estamos sentindo faltas delas. Not! Ele me manda aqui. Observação, consegui resolver meu problema com o feed, como suspeitava, era a peça entre a cadeira e o monitor, que estava gerando grandes erros aí. Muito obrigado pelo seu e-mail, e é isso aí, cara, por hoje é só. Muito obrigado pra quem mandou os e-mails, muito obrigado pra quem comentou no cast lá, continue, né, debatendo os assuntos através da nossa sessão, né, da nossa área de comentários, e vamos pro cast. Bora! Cinema. E vamos aos destaques de cinema. Uma panelada de trailers. Kevin Costner cotado para estrelar Homem de Aço. E o guarda-costas, por incrível que pareça, pode ganhar remake. Mais detalhes do vilão Bane em The Dark Knight Rises. Essa semana tivemos uma batelada de trailers comerciais e afins, ou seja, vídeo, né, dos esperados lançamentos desse ano. E vamos começar por Carros 2, nova animação da Pixar que estreia em 24 de junho deste ano. Bem, na direção nós temos novamente o Joe Lasseter, que agora está co-dirigindo o filme com o estreante Brad Lewis, né? E vai contar com as vozes aí do Owen Wilson, que vai ser o Relâmpago McQueen, e o Larry the Cable Guy, que é o Matt, né? Vocês assistiram o vídeo? O que vocês acharam? Bom, eu ia falar mais do mesmo, mas como foi a mesma coisa que eu pensei do primeiro e do segundo e do terceiro trailer do Toy Story 3, e pra mim é o filme do ano, é que venha mais do mesmo da Pixar, né? O trailer realmente não foi assim de empolgar, né? Que nem algumas animações da Pixar que a gente vê, mas geralmente isso acontece quando, tipo, uma franquia tá estreando, né? E não é o caso do Carros, já tem um filme, mas que eu lembro do trailer do primeiro filme não tinha me agradado também, cara, mas eu adorei o primeiro filme, e vamos ver aqui, né? Agora tem aí o novo personagem, o Finn McMissile, dublado pelo Michael Caine. Deve ser muito louco o cara desse, né? Ele já vai contar o fim do McMissile, né? Não, esse é um cara que entende carreira, Michael Caine. Eu vou falar assim, eu preciso ser sincero, cara, até hoje nenhum trailer de filme da Pixar me empolgou. É por isso que, assim, eu não tô tão preocupado com Carros 2, porque, gente, é simples, né? Nenhum trailer da Pixar me empolgou até hoje. Então eu já fico mais tranquilo com isso, porque eu falei, embora eu não me empolgue com o trailer, eu sei que o filme eu vou gostar. Eu acho que isso daí também tem a ver, cara, porque os trailers, eles direcionam bastante pro público infantil. E o filme, o resultado final do filme, né, acaba agradando tanto o público infantil como os adultos, né, que vão acompanhar, ou enfim, os adultos que gostam de animação também. Eu vou conferir, sim, eu tenho ótimas expectativas pro Carros 2. Bem, outro filme aí que teve o seu trailer proibido para menores divulgado, né, cara, é Paul. Eu vou falar pra você, cara, eu gostei pra cacete desse vídeo, velho. Cara, se é uma comédia que eu tô esperando, é Paul, cara, porque sempre que tem a dupla Nick Frost e Simon Pegg, cara, é um negócio de louco o filme deles. Se repetir a receita que eles conseguiram, assim, fazer no Shaun of the Dead, o Chumbo Grosso, todos esses filmes aí, cara, pô, tem tudo pra ser a comédia do ano, cara, ainda mais que até o próprio Paul, né, que é um personagem CGI que faz o ET, né, tá muito bem feito, acredito que vai ser a comédia do ano. Eu acho que, mesmo porque, né, cara, eles não tem com quem concorrer, que a comédia, o gênero, tá em queda há muito tempo aí, cara. Vez ou outra a gente confere um, né? Então, cara, e outra, né? Ou pode ser a chance do Seth Rogen de ter um filme bom esse ano, né? O Besouro Verde tá tão ruim assim, eu não vi nada a respeito. É, o pessoal tá dormindo na sala de cinema, né, cara? É, cara, porque ele que faz a voz do Paul, né? É, ele vai ser a voz, né? Acho que é por isso. Exato. Pode ser a chance dele ter um filme bom no ano e o nego acabar apagando isso aí, né? E a gente sempre falou que esse Besouro Verde ia ser uma bomba e foi, hein? Bom, pra quem não sabe, né, o filme aí conta a história aí de, sei lá, dois aficionados, né, por ficção científica, desses loucos que ficam atrás de OVNIs e tal, e acabam se deparando com o ET Paul que tá fugindo da Área 51, cara. Só que o ET Paul, né, não é aquele ET convencional, não. É o ET putanheiro, o ET Campus Party 4. Eu conheço um ET desse, tomei até alcina com ele. É o tipo 15, né? Cara, aquela hora que ele vira, é hora da sonda, velho. Puta, que é aquilo? It's probing time. É muito bom, cara. Porra, velho. Nego cai de costa. E o legal é que eles vão brincar com todos esses, né, esses elementos tradicionais aí de filme de ET, de abdução e o cacete. E tudo vai virar piada no filme, né? O único elemento que eu senti faltar aí, cara, infelizmente, é o diretor lá, o Edgar Wright, que sempre trabalhou com os dois aí. Ele que, inclusive, dirigiu o Scott Pilgrim versus o Mundo. E infelizmente não tá na direção desse, cara. Mas assim, mesmo assim eu tô com ótimas impressões desse filme aí. Não é de gráfica, viu, Vivaco? O que eu mais quero é que lance o brinquedinho do Paul. Pra você ficar com o Paul na mão. Exatamente. E o próximo filme aqui da lista, né, é o Apollo 18, que trata de uma versão alternativa da história, né, que todos sabem que a última missão tripulada que foi à Lua seria Apollo 17. Então eles estão aí falando de uma missão, uma 18ª missão secreta que chegou lá na Lua e que seria a explicação americana do porquê de nunca mais ninguém ter ido à Lua, né? Eu acho que é um bom documentário pra gente saber como o Afonso conseguiu a carona pra chegar até aqui. A gente descobriu que ele... Passa a chave da nave, malandro! Explica porque ele vive no mundo da Lua, né? Perfeito, perfeito, óbvio, perfeito. A gente tem uma pegada meio que documental, né, no filme. Bom, e aqui no trailer mostra, né, o possível... Possível não, né? O contato que teve os tripulantes da Apollo 18 com alguma entidade ou criatura que tá lá na Lua. O que eu não gostei, cara, que parece é tipo daquelas criaturas, tipo animais primitivas, né? Não é uma parada meio predador, por exemplo, né? Que tem um ET inteligente, o cacete. Na Lua, cara, não sei não, meu. Rola uma infecção, é meio estranho, hein? É, sabe quando teve isso? No começo do século, teve uma infecção de sífilis. Inteligente pra c****, né, velho? Foi bom. Ia ser um filme da hora, imagina. Um filme no começo do século, com uma galera morrendo de uma infecção de sífilis e um médico que não consegue descobrir todas as doenças menos essa. E o médico, ele sofreu um acidente de cavalo e ele manca um pouco. Então ele tem sempre que se drogar com ópio. Essa produção já tá em casa, né, Sus? Impressões do filme aí pra alguém? Bom, eu não vou ver porque eu tenho uma política séria de não me cagar em salas do cinema. Eu tenho isso, fui ensinado pela minha mãe, pra meu filho, faça que você fizer, não se cague no cinema. Então... Por isso que você não joga Dead Space? Por isso que eu não jogo Dead Space. Mas pode. tem um fator, aquele, qual foi o último filme da Mila Jovovich lá, o GT? Tem um fator contato de quarto grau. Você assistiu esse filme? Não assisti, cara. Eu posso te dizer com toda certeza absoluta que eu sou o cara mais cagão com relação a ET, velho. Meu, eu sou cagão. Pra você ter uma ideia, eu fico com medo de voltar à noite sozinho, porque eu tenho medo de ser abduzido. Não de ser assaltado, não de sequestro, nada, de ser abduzido. E, cara, eu fui assistir esse filme, O Contato de Quarto Grau. E eu falei, puta, pra que eu tô indo ver isso, né? Eu vou ficar com medo do começo até o final. E, pra minha surpresa, o filme é uma bela bosta. Se o filme for ruim, ele não vai dar medo. É, cara, ele chega a ser tão ruim, tão bizarro, que não te dá medo, não te dá uma sensação, aquela sensação estranha de ver filme e ficar com medo de ficar de costas virada pra TV, tá ligado? Eu assisti no filme, acho que foi lá no Uruguai, um filme americano até, só que esses filmes de baixo orçamento, e na época tava aquela modinha do Bruxa de Blair, e eles fizeram um Bruxa de Blair só que com ETs, cara. E tipo, o filme é muito tosco, assim, maquiagem e tudo mais, mas o conceito em si do filme, cara, a maneira como foi dirigido até foi até interessante. interessante, cara. O cara conseguiu manter um suspense, sabe? Os caras correndo atrás de uma luz no meio da fazenda lá e chega ET cortando vácuo com laser, tá ligado? Filmado assim. ET cortando vácuo com laser? Vaca, com laser. Ah, eu ouvi vácuo. Cara, cortar o vácuo, isso me assusta pra caralho. Quer dizer que é muito foda o laser. Tipo, essa parada foi legal, né? E assim, o que eu acho que vai ter de vantagem aí no Apollo 18, que vai ser tipo, sei lá, duas, três pessoas o filme inteiro. Eu acho que quando são menos pessoas, assim, no elenco, pra um filme de terror, acaba colaborando bastante pro suspense, né, cara? Sabe o que foi mais foda em tudo que o Oliver falou até agora? Uma vez eu tava no Uruguai vendo um filme B. É, eu não vou nem pedir pra ele se explicar. Que medo, Oliver, dessa história. Próximo vídeo, na verdade, são dois vídeos do lançamento esperado, que é Battle Los Angeles, que seria a invasão do mundo, a Batalha de Los Angeles, que é aquele filme famoso que entrou na disputa entre a Sony e a Universal, né, que é por causa do Skyline, e que existe a invasão alienígena, e nós encontramos aí um batalhão de soldados que tá querendo se defender, e eu achei que tem uma pegada bastante interessante aí, né, mostra algumas cenas do filme, é uma coisa que mistura um pouco o começo de documentário e depois tem uma cena do que realmente acontece dos soldados. Eu gostei do que eu vi ali, viu? Desde que Distrito 9 deu certo, né, nesse tom de documentário, agora todo mundo quer fazer igual, né, cara? É, mas eu acho que vai ser assim, né, só pro começo, pra situar as pessoas do que tá acontecendo. Até o primeiro dos dois vídeos aí, não sei porquê, deu uma impressão de Band of Brothers, não sei porquê. Assim, e se rolar processo pra um dos dois filmes aí por causa do... O que é? O designer de efeitos, é isso? Que trabalhou pros dois filmes? Não. O diretor de efeito especial do Battle Los Angeles foram os diretores do filme Skyline. Pois é, eu tô torcendo pro Battle Los Angeles ganhar, cara, porque Skyline é uma agressão pra qualquer um que assistiu, cara. Ah, mas eu vou falar pra você que, na verdade, assim, é a Sony que tá processando, né? Então, eu acho que não, nem tinha porquê, cara, você falar que era plágio. Porque se você botar isso, então o pessoal lá da Fox vai poder falar, ó, Independence Day chegou primeiro, então a b**** de vocês dois. Usou o tema, agora os alienígenas são diferentes, a maneira de invadir é diferente, a temática é diferente. Eu acho que a pessoa tem que começar a botar um pouco de consciência e ver o que é plástico e o que não é. Não é que nem assim o Nerdrops que copia descaradamente. Até porque não é descaradamente. É velado, né? A gente coloca um L minúsculo no lugar do... Estão meio que saindo juntos, né? É isso? Junto com o Skyline e o Battle Los Angeles. Skyline já saiu no ano passado. Então, mas a promoção que teve foi, tipo, meio lado a lado, né? Dos dois filmes. Foi lado a lado, só que aí, assim, o Battle Los Angeles deu uma antecipada um pouco nos trailers, nos vídeos e tudo mais, pra, né, pro pessoal saber que, ó, tá saindo Skyline, mas espera que depois venha algo melhor, né? É bem melhor, né? Inclusive com atores, né? E roteiro, né? Ah, a gente já conta aqui, Michelle Rodrigues, né, figurinha... Não vou dizer que é uma boa atriz e tal. Ah, é boa sim, cara. É boa. Eu, se eu fosse mulher, eu comia. Bom, mas aí a gente conta aí com a Bridget Moynihan, que já é veterana em Hollywood, né? E o Aaron Eckhart, que é o Duas Caras, né? Então a gente não precisa, assim, muitas referências aí pro filme. Pelo menos na parte de elenco, ele já mata o Skyline. Sem esforço nenhum, né? É só a Michelle Rodrigues já mata o Skyline. Só Michelle Rodrigues já mata o Skyline. O Paul mata Skyline, né, cara? E faz som danal no Skyline todo. Continuando aí com a onda de materiais abundantes dessa semana, nós temos o trailer e cartazes de Sucker Punch, nova produção do aclamado, visionário, diretor de 300, Zack Snyder. Só pra você, cara, que eu gostei do trailer de Sucker Punch. Eu não sei, eu acho que quem comentou recentemente aí que não foi bem recebido pela crítica, eu procurei, assim, as críticas e não achei. Não, mas a gente tem que ver que crítica nunca vai, né, puxar a sardinha pra um filme desses, né, cara? Cara, mas é que tá... É aí que eu tô falando que não é bem assim, porque o próprio Scott Pilgrim foi um filme que a crítica gostou, na mesma pegada do apelo visual, sem muito sentido, mas com um apelo visual interessante. E o Sucker Punch, ele tem uma levada assim, obviamente não em termos visuais, mas em termos de proposta, ele tem uma levada meio Scott Pilgrim também, não tem não? Tem, cara, aí que tá, e ele é um filme que tá sendo esperadíssimo, assim, pelo público. Eu olhei lá no Rotten Tomatoes, tem mais de 11 mil pessoas esperando por esse filme. Tomara que na hora de estreia chegue a mais, né? Ah, eu sei, mas é gente que espera e sabe entrar na internet e clicar no botão, né? Então você espera que tenha os retardados que só sabem pagar a entrada. Qualquer coisa que tem Carla Gugino, eu vou ver, cara. Verdade, Pequenos Espiões, tava eu e o Oliver lá todos os filmes. Tá, merda, cara. Eu tava, cara, com certeza, velho. Pô, porque você queria ver o Danny Trejo, né? Não, era Danny Trejo, Stallone, tudo em 3D, cara. Que coisa maravilhosa aquele filme, né? E o Antônio Bandeiras. A gente viu que é uma pena ele não ter conhecido, o Zack Snyder não ter conhecido a Carla Gugino na época do 300, né? Porque com certeza ela que seria a rainha, cara. Com certeza. Nossa, ia bater um bolão, hein? Mas, enfim, e o trailer? Eu queria comentar antes do trailer, eu queria comentar desse pôster. A mina tem um decote na bunda. Eu quero. Meninas. Você quer um decote na bunda? Eu quero. Campus Party 2012, galera. O 12 sim, faz sentido agora, viu? Eu só espero que na Campus Party de 2012 eu faça mais sexo do que eu fiz nessa. É simples, é só ter o seu cartão pessoal e não o da mãe. mas se você pensar por um lado que algum sexo já seria mais do que eu fiz nessa, tá bom. Os cartazes também, cara, estão muito legais, né? Porque ele puxou tudo pra aquele visual retrô, né? E tem o quê de pin-up também, né? Exatamente, isso que eu ia falar, cara. Tem tudo estilo pin-up. Tem a Vanessa Hudgens, né, cara? Como que chama? Do High School Music. Como é que chama? Olha o Oliver, cínico! Cínico demais. Tava até agora no canal da Disney assistindo essa bosta, tem agora essa historinha. O Oliver sabe, tenho certeza que o Oliver conhece umas 4, 5 músicas de lá de cor. Mas a gente nunca vai saber se é porque o Oliver gosta ou porque ele tem a memória que lembra, por exemplo, o convidado do 26º episódio do Nerdrops. A gente tá esperando, olha. 26º foi a Doge. Foi o primeiro programa de 2010, viu? Foi. Eu lembro disso, eu gravei na casa da namorada do Guizão. Cara, que absurdo, né, velho? É muito legal. Oliver, qual que é a raiz quadrada da hipotenusa? Ah, vai tomando c... Agora eu sou o Darren Aronofsky, cupi. É isso? Não, é só o 3D. Então é isso aí, cara. Achei muito interessante. Vamos para o próximo filme. Mano, o Robert Rodrigues aí, que vem da escola, né? Meio da escola, né? Vão me xingar agora. Um dos pupilos aí do Quentin Tarantino. Ele acabou de fazer aí um curta, né? Que chama Black Mamba. Talvez uma pequena referência aí do Kill Bill aí, do Quentin Tarantino. Mas, enfim, quem é o Black Mamba aqui é nada mais, nada menos que o Kobe Bryant, do Los Angeles Lakers. E o cara aqui, eles estão discutindo, né? Como criar uma produção sobre super-herói. Não, peraí. Quem que é o Black Mamba? Kobe Bryant. Não. Que cor que esse cara é? É justamente por isso, cara. Inclusive, no Kill Bill, tem aquela atriz negra, né? A Vivica Fox, que ela fala, eu que deveria ter sido a Black Mamba. E não, era a Uma Thurman. Exatamente, né, cara? Não tem nada a ver com esse cara. Bom, mas enfim, o jogador aí do Los Angeles Lakers tá nesse curta ao lado de muitas estrelas aí que costumam fazer filme com o Robert Rodriguez, né? Um deles é o Danny Trejo. Tem um pedaço também com o Bruce Willis. E no final, espetacular, até o Kanye West aparece como vilão. O que não é difícil, né, cara? Numa batalha, no alto de um arranha-céu, assim, numa quadra de basquete que não tem mural, sabe? Não tem... E a mocinha Taylor Swift? Cara, mocinha, acho que nem aparece mocinha aqui, cara. Você não entendeu, deixa pra lá, continua. Ah, o Taylor Swift foi aquela cantora que ganhou o prêmio, aí o Kanye West foi lá e catou e falou que quem merecia era a Beyoncé. Então a Beyoncé é a mocinha. Uma moçona, né? Nossa, caralho. Senhora, hein, rapaz? Sobe o All the Single Ladies. Então, cara, aí tivemos novidades no elenco do Super-Homem, né? A gente já tem o ator Henry Cavill como definitiva escolha do Zack Snyder, que é o diretor do Super-Homem, e ele vai parecer... Ia ser legal esse cara naquele uniforme do Nicolas Cage, né? Mas, bom, vamos ver. qual é o uniforme? Tem dois, né? Que brilhava. Translúcido, isso. Aquele lá é um negócio de louco, né? E aí apareceu, pipocou no mundo inteiro... notícias de quem vai ser o pai do Super-Homem. Vou ser honesto, eu já vi ele como... Já foi noticiado como Jonathan Kent, gente. E como o próprio pai do Super-Homem no planeta lá, o Jor-El. Grande Jor-El. Parece um nome de vocalista de banda ruim, né? Mas então, e o pode ser tanto o Jor-El também. E nada mais, nada menos que... Quem é Oliver Pérez? Fala pra mim quem que é. Cara, a estrela do filmaço Waterworld. Kevin Costner, né? Longe já dos seus dias de galã. Não tem jeito, né, cara? Agora tem que se contentar com o papel do pai do Super-Homem, né? Foi você que disse que ele poderia ser o pai do Aquaman? Era isso que eu ia falar, roubou minha piada, mas como a piada é boa... É, mas a piada já tá na assinatura da notícia, então ninguém podia roubar. Eu acho bem válido, cara, Kevin Costner não é um ator de, né, de todo ruim aí, faz bastante filme pipoca, mas enfim, acho que é competente o suficiente pra fazer um Jonathan Kent da vida aí. E que nem a gente já disse, né, cara, tempo de galã já passou, agora tem que, né, fazer dos vovozinhos. Sim, inclusive, foi cogitado aí hoje que eu vi a notícia... Um remake de nada mais, nada menos que o Guarda-Costas. Então, talvez aí ele tenha um pequeno papel na sua sequência aí, na sua refilmagem de O Guarda-Costas. O que a gente tá querendo dizer, cara ouvinte do Nerdrops, é que o Kevin Costner só tem pequenos papéis. O cara que botou a trilha sonora do cinema em evidência, com música cantada com o Guarda-Costas, deu um carca-comida na Whitney Houston, roubou a cena e roubou a atriz, jogou lenço na katana, hoje faz papéis secundários. Jogou lenço na katana, bem lembrado. Se bem que o pai do Super-Homem não é um papel secundário, né, velho? Convenhamos, cara, eu acredito, assim, que eles não vão, de novo, recontar a origem, né? Com certeza vão. E se ele for o Jonathan Kent, ele vai estar com uma shotgun e vai gritar, in my farm again, motherfucker! Uma coisa a gente sabe, ele sabe trabalhar, agora o agente dele não sabe escolher os papéis. E ele não sabe cuidar da carteira, porque parece que ele tirou do bolso dele metade da produção do... Tudo que ele ganhou no Guarda-Costas no Waterworld, né? Só lembrando que a carreira dele tá em super evidência como cantor country, cara. Ele é um puta... Músicas muito boas mesmo, viu? Como ator, ele é um ótimo músico. Né? Como ator, ele é um ótimo músico country. Pois é. E mais desse remake aí do Guarda-Costas, Vivaco? O que tem pela frente aí? O que tem pela frente no remake do Guarda-Costas? Eu estou abrindo agora a notícia, porque eu me importei muito pouco. Pois é, no original ele era o agente do serviço secreto que ficou pra cuidar da Whitney Houston. Eu nem lembro direito, eu não sei porque que eu lembro do Kevin Costner soltando o lenço na katana, mas é porque... Não, é a única... Convenhamos, foi a primeira vez que a gente viu uma katana em ação sem ser galhofa, que nem era no Jirai, essas coisas. Não que fosse galhofa, mas cortando algo de verdade. Só assim aí, que ele rasgava alguma coisa da Whitney Houston, né? Pois é, e aí a Whitney Houston... Já confirmou que já leu o script. Na verdade, ela não leu o script, né? Moeram o script, ela cheirou ele todinho. E ela falou que assim que o Alzheimer passar, ela vai pensar no projeto. A Whitney Houston é a doidona que cheirou quilos e quilos de leite em pó, não foi? Foi. Ela deu um peito que saiu só o Nescau. Mas tá aí, eu queria ver o The Rock como guarda-costas, que ele ia resolver tudo num soco e não nessa coisinha de ai, eu sei, eu tenho um treinamento, eu tenho uma katana, eu jogo lance em cima. Eu tô indignado que eu só lembro da cena da katana. O que eu gosto do The Rock tem aquele filme Bem-vindo à Selva, que ele assim, né, ele recupera pessoas, coisas, né, mercadoria, alguma coisa assim. Só que, obviamente, tudo no estilo mercenário, né? Ele cobra pra isso. Pô, é bem, assim, combina bem com o filme, né? Pra ser galhofa, ele é naquele estilo. Podia ser até uma sequência, né, do Bem-vindo à Selva com o mesmo personagem. Pronto, Oliver, tá aí. Bem-vindo à Selva 3, confusões com Miley Cyrus. Porque quem é? Caralho, é a cantora pop de hoje em dia. Ele vai carregar... Exatamente. Nada, tem que ser a Kesha, velho. A Kesha é a Rihanna que apanhava do doido. Puta, fechou. Bom, eu espero muito esse filme, eu quero ir na cabine de imprensa, vai ser... Quem não quer, né, filho da puta? Vai ser sensacional. É só ninguém queimar teu filme, né, filho? Aparentemente vazaram alguns detalhes sobre o ator e o papel de Bane que ele fará no Cavaleiro 3. Negro Levanta, o Dark Knight Rises. Que... Patrocinado pela Phaser. Pela Phaser. Ele comentou o papel durante a entrevista que ele deu pro britânico Alan Carr. O apresentador perguntou o que poderíamos esperar e o ator pediu pra comparar com o Bane de Batman e Robin, de cara ele já disse que o vilão não seria meramente sadomasoquista a caráter e que usará a máscara apenas se quiser. Ou seja, o roteiro não tá pronto, como a gente já viu na parte de notícias do Nerdrops. Não tem nada pronto, o cara só foi lá se gabar que conquistou o papel. É só isso, o cara não tem moral pra confirmar absolutamente nada e falou o que acha. Mas ele tá grande, hein, velho? Ah, não, é... Tá forte pra caralho. E outra, né, velho? Quando ele virar o Bane, a hora que enfiarem a mangueira nele, ele vai ficar maior. É, vai gritar bastante, né? Bom, mas a gente sabe, né? É um filme do Christopher Nolan. Então essa parada das mangueiras que injeta o veneno que deixa ele gigante, forte pra caramba, vai ter algum outro contexto, né? Pra ficar uma história mais inteligente, né, cara? Não vai ser aquela coisa que a gente viu no filme do Schumacher, né, cara? Que corta as mangueiras, o vilão murcha, né? Não, e que era assim nos quadrinhos. A única coisa de fiel que o Schumacher fez com relação ao universo do Batman foi o Bane, infelizmente. O jeito do Bane, não... Mas o Bane, nas histórias em quadrinhos, era um cara inteligente, até ele foi responsável por armar um mega esquema lá, que acabou aleijando o Batman em dado momento, né? Aí depois ele voltou a andar, né, velho? É, isso daí, até que o Batman foi aquele Azrael por certo tempo, o Robin meio que comandava a parada, né, e pro Batman sumir do mapa, o Azrael assumiu o manto do Batman, mas, porra, era um cara muito porra louca, espancava os caras até quase matar, né, ele não tinha a mesma ideologia do Batman. Esse que é o problema. E aí surgiu, né, mais ou menos assim, ficou mais evidente o Bane, né? Mas era um cara, meu, fortão, sarado, tinha as paradas do veneno, claro, né, um elemento dos quadrinhos, mas ele não era burro, né, cara? Ele era um cara inteligente. Sim, sim. É o que você diz, né? Não, cara, é o que os quadrinhos dizem. Falta tanto tempo, acabou de ser escolhido a locação, acho que tem tanto tempo ainda, cara, então realmente não vale a pena ficar batendo nessa tecla. Uma coisa que vale a pena falar é que o Tom Hardy disse que já tá contratado aí pro Inception 2, né? O que não é surpresa, que o filme foi realmente um puta sucesso, então não acho difícil disso acontecer. E ele tá malhando duro pro Batman já. Quem era ele no Ele era um da galera lá que entrava nos sonhos, cara. Tinha o... Ele é o segundo arquiteto que é contratado. Isso. Ele é o cara que foge lá no pé sujo que eles vão? É. Nossa, o cara tá enorme. De que ele tá, velho? Tá enorme. Você viu, né? O Bane, ele é um personagem americano? Ele tem nacionalidade, sei lá... Ele é cubano. Ele é cubano. É cubano? Ele é cubano. É sério mesmo? Sério. Eu ia mentir pra você aqui no Nerdrops, cara. Agora ele vai fazer escolher um ator britânico com sotaque arrastado, é isso mesmo? Ah, cara, uma coisa eu já percebi, os britânicos sabem fazer um bom sotaque. Tá aí o House que não deixa mentir, né? O cara é britânico e faz o sotaque, e tem horas que ele imita outro sotaque, que é melhor ainda. Então, em ingleses eu confio. O bonitinho lá que fez o Inception também, que eu esqueci o nome dele, que ele fez 10 coisas que eu dei em você. Cara, eu gosto dele, eu acho ele um puta de um ator, o que fez 500 dias com o Summer. Ele já tá, segundo algumas informações, ele já tá contratado, não se sabe para qual papel. É o Joseph Gordon-Levitt. Exatamente. Isso, do Third Rock from the Sun. Isso. O cara é um puta de um ator mesmo. Ele aprendeu tudo com aquele outro ator que fez a última temporada aí, a penúltima temporada de Dexter. Espero realmente que esse filme do Batman seja muito bom, como foram os outros dois, e que não acabe numa trilogia, né, como todo mundo tá esperando. Eu acho que, meu, tem que ter o ciclo, né, cara, tem que fechar a franquia em determinado ponto. Eu acho que você lançar um atrás do outro pra esses personagens que tem um quê maior só pra um arco fechado de histórias, né, cara. Não é que nem o James Bond, que tá aí com, sei lá, 20 e poucos filmes, 23 filmes em, sei lá, em 50 anos, cara. Então, ele tá aí até agora, mas é um negócio que, sabe, não é um filme ligado um com o outro, não tem exigência de manter o mesmo elenco sempre, nada, são histórias diferentes. Acontece em vários lugares do mundo, e Batman não, cara, é um negócio muito, sabe, centrado em Gotham City e acabou. O Nolan ousou um pouco até nesse O Cavaleiro das Trevas, levou ele pra Hong Kong e tal, foi uma parada bem legal, assim, ele agindo fora de Gotham, né? Então, assim, mas não vai dar certo, né, com Batman. Então acho que é natural, vai fechar o ciclo e vai passar aí uns 6-7 anos sem filme nenhum do Batman, pra depois voltar com outro ator, outra cara, enfim, vamos ver. Enfim, esse ciclo que a gente conferiu foi bom, né? O perfeito seria se, pra voltar daqui a 5, 6, 7 anos, voltar daqui a 12 anos, com Christian Bale com 50 anos, fazendo o Cavaleiro das Trevas do Frank Miller. Exatamente, a versão original do Frank Miller, né? Bom, é isso aí. E o Batman, The Dark Knight Rises, né? O terceiro investido do Batman nos cinemas, tá de volta aí no dia 20 de julho de 2012. Televisão. E vamos para os destaques de televisão. Kiefer Sutherland estreia nova série. Elenco de Spartacus Blood and Sand pede mais um nome. E CBS encerra a 8ª temporada de Two and a Half Men antes da hora. Bom, chegou a versão anime de uma animação de X-Men. E o estúdio que tá encarregado disso é, pô, simplesmente Madhouse, que faz, acredito eu, os melhores animes que a gente conseguiu ver nessa última década. Ele fez um episódio lá do Animatrix. Começou bem. Mas tem outros trabalhos também, se eu não me engano. Eu não tenho certeza se o Samurai, como que chama lá? O Afro Samurai. Afro Samurai. Afro Samurai é deles. É deles também? Então, bom, já dispensa, né, apresentações, cara. Se eu não me engano, também fizeram a animação de The King of Fighters, cara, em conjunto com a Gainax, não sei se chegaram a ver. A gente tem o The Imperator of Fighters, então a gente não presta mais atenção de King pra baixo. Espero que a animação seja melhor que o filme, né? Ah, com certeza. Bom, tá aqui um trailer, um teaser, na verdade, né, de 30 segundos, em que mostra todos os X-Men em ação. O legal é que não tem ninguém descaracterizado, né? Não foi que naquela versão do Wolverine que soltaram pra mangá uns tempos atrás. Wolverine adolescente e tudo mais. Não tem absolutamente nada disso aqui. E a animação já tá com 12 episódios prontos aí. Bom, aqui a história conta aí, né, da reunião dos mutantes aqui, depois que um amigo em comum morre. E o Charles Xavier convoca o time aí para o Japão. É claro. Não. Parou. Vocês já viram o do Homem de Ferro? A animação do Homem de Ferro? Se não me engano, foi feito pela Madhouse também? Foi, então, tem do Homem de Ferro, tem do Wolverine também, acho que tem até do Blade. Porra, cara, eles vão pro Japão pra quê, meu irmão? Faz os caras, mesmo nos Estados Unidos, falando japonês, que fica mais aceitável do que o cara. O cara sair dos Estados Unidos, ir com a armadura pro Japão e todo mundo aceitar isso numa boa. É porque lá só lá você consegue destruir maquetes, né? Bom, então a gente vai deixar no post aí esse teaser trailer do X-Men. Tem aqui eles encontram os X-Men, eles têm aqui uma equipe de vilões que se chama U-Men. Bom, vamos ver, né? Pelo menos na parte do visual aí, eles capricharam, né? Vamos ver se a historinha é animação, cara. Isso daí, 12 episódios, provavelmente deve ser naquela estrutura de 25, 30 minutos cada um. Tem uma animação excelente. O movimento dos personagens é sensacional. A caracterização, como você já falou, também está perfeita. E tem tudo para ser uma excelente animação. Mas a única coisa que pode complicar é a história, né? Que não ser nem um pouco coerente com o universo dos X-Men. Bom, aqui eles estão contando como um dos roteiristas, aquele Warren Ellis, né, cara? Ele trabalhou em Hellblazer, Authority, aí, os mais tradicionais que ele trabalhou na área dos quadrinhos, né? Vamos ver, pelo menos o pessoal do ramo tem, né? Dentro e fora, pelo jeito. Se tiver um ar do Hellblazer, cara, assim, meio, né, Constantine da vida, você é fera. É, vai ser legal, mas eu não preciso lembrar vocês que The Spirit tinha o Frank Miller, né? E Kiefer Sutherland, depois de 8 temporadas como Jack Bauer em 24 horas, acabou fechando um novo contrato com a emissora Fox. Dessa vez ele vai protagonizar a série Touch, que foi feita e roteirizada pelo Tim Kring, né, que é o seu primeiro trabalho desde Heroes. Sabem o que aconteceu. Começou bem e terminou mal, né? É, a série é mais ou menos assim, é um pai que descobre que seu filho, que é mudo e autista, caralho, foi sequestrado. Consegue prever o que acontecerá no futuro. Ainda não se sabe o que a série vai ser depois disso, e aí a produção vai começar só pra depois de maio. Talvez Touch estreie em outubro e novembro de 2011 pela Fox. A premissa é interessante, né? Tem que ver se... Mas então, vai ser tipo um early edition, assim? É um Early Edition misturado com aquele filme lá, Código para o Inferno, do Bruce Willis, tá ligado? É, mais ou menos. Que o moleque via o código nos livros de colorir, o caramba. Mas, assim, né, tomara que o moleque, ele consegue prever o futuro. Agora, se ele consegue falar e passar essa informação pra frente, é outros 500, né? Nossa, se o guri fosse mudo, então... Mas ele é mudo. Não, puta, é... Ah, entendi, cego e autista. Ah, tá. Cego, mudo e autista, já pensou? E sem as mãos, né? Pô, mas nasceu um cotovelo, então, velho. Mano, no joelho, né? Eu sou só o joelho. Que dó. Ai, meu pai do céu. Mas será que vai ser alguma coisa, tipo, policial? Acho que não, né? Acho que vai ser só na correria mesmo pra tentar salvar a galera. Correria de novo, né? É, assim, ele tem que meio se desvencilhar, cara, da imagem do Jack Bauer agora, né? Porque ele... O Kiefer Sutherland é um puta ator, né, cara? Não, aí que tá. Ele é um puta ator, só que ele só pegou trabalhos que não são reconhecidos, assim, tipo no cinema. No cinema, ele sempre foi o cara secundário, né? O quase extra, né? O quase figura. Sempre foi. É, sempre foi o fanho, mas o louquinho, né? Exatamente. E tu via, cara, que as produções que ele fazia, tal, tipo, de cinema... Pô, ele teve em grandes filmes, cara, mas nunca com um personagem importante, entendeu? Aquele... Tá certo que não é um filme, assim, tão bom, aquele Phone Booth do Colin Farrell, que ele fica preso lá na cabine. Ah, isso é muito legal. Eu achei, assim, o filme tem uma tensão legal, cara, mas ele só faz a voz. E aparece, sei lá, 5 segundos no final. Embaçado, né? Porque o cara tá sedado. Isso. Mas no Cidade das Sombras ele é o principal, cara. Não é principal, não. O principal lá é o Rufus Sewell, ele é o carinha, o médico lá que ajuda... Ah, é verdade, verdade, verdade. Verdade. Então ele é secundário. O cara que tem o olho caído lá, né? O cara que tem o olho caído lá, não, né? Que é o principal. Pra você ver, é um personagem totalmente diferente do que a gente costuma ver ele hoje. Então, quer dizer, é um bom ator, cara. Bom, mas enfim, a série Touch aí, né, que nem falado, pode ser que estreia ainda nesse ano pela Fox... Não, o resto é esperar pra ver, cara. Eu só acho que se os caras tiverem pegado 24 horas, eles vão falhar. Aí eu concordo, cara. Porque a gente viu, tipo, David Duchovny. Ele só voltou a fazer sucesso, cara. Foi em outra série de televisão. Ele não conseguiu emplacar no cinema. E foi com o Californication, cara, que é uma parada totalmente diferente do Arquivo X. É putaria, né, cara? Entendeu? É putaria. Ele tá atuando como Charlie Sheen agora, nesse momento. Ele também sempre foi assim, não foi? De bater em segurança de boate. É, ele até dançou pelado, sem calça, dentro da boate, é um negócio de louco. Ele dançou pelado e sem calça? Olha só. Nossa, tava agrediu. Ele fez a dança do fio dental, pô. É foda, até tava uma foto dele sentado num bar, assim, sem a calça, cara. Com as calças, tipo, arriadas no pé, sabe? É, isso já aconteceu comigo. Você quer expor seus sentimentos pra fora? Não, deixa pra um outro programa. Bom, e depois da saída do Andy Whitfield, aí, o protagonista, o ator principal da série Spartacus Blood and Sand, mais uma baixa aí na série. Dessa vez foi a atriz Leslie Ann Brandt, que faz a Naivia, né, a escrava Naivia, que é a propriedade virgem aí da Domina. A parte virgem da série? É, que era virgem, né, na verdade isso daí acabou, pra quem acompanhou a primeira série Blood and Sand, acabou, né, não existe mais isso. Mas enfim, ela também acabou saindo. Diz que ela não vai renovar o contrato com a série porque ela quer se focar em outro trabalho, que é a CSI Unidade Nova York. E também ela tá tentando aí escalada pra um episódio piloto de uma nova série que tá pra sair. Cara, eu tô esperando CSI Brasília. Cara, tem CSI em todos os lugares agora. Tem, agora, meu, tem. Eu, assim, e faz sucesso, né, cara? Por incrível que pareça. É, e nenhuma delas é tão boa quanto a SVU, né, cara? Sabe como que seria CSI Brasília, cara? Ele é filmado o dia inteiro dentro da delegacia de polícia, porque o pessoal não tem equipamento nem nada pra fazer a perícia, cara. É, você é tipo polícia 24 horas. É, pois é. E a gente vai poder acompanhar o trabalho da atriz aí até o final do fevereiro, que é a conclusão aí da saga Spartacus Gods of the Arena, né? Que é, na verdade, um prelúdio da Blood and Sand, que vai estar voltando aí em 2012, provavelmente com outro ator aí no lugar do Andy Whitfield, né? Teve o problema do retorno do câncer e tudo mais, e realmente não vai poder continuar na série. Então a série Blood and Sand aí, e essa também, na prelúdio, Gods of the Arena, fica pra aquela galera que gostou das coreografias do 300 e do estilo visual também, cara. E pra quem quiser toda aquela putaria da série Roma, puta, tu vai contar com muito mais aqui. Cara, eu não tinha me interessado nessa série, não. Mas ouvi bastante gente falar bem dela. É, assim, a primeira ela teve alguns problemas, né? Tanto de roteiro como pós-produção, a gente falou aqui, mas a série ela vai crescendo bastante, cara. O último episódio da primeira temporada é muito bom. Vai naquela estrutura de 12, 13 episódios, né? E, cara, a Gods of the Arena, né? Que é a que tá em vigência agora, é a que tá em exibição aí, que tá contando o prelúdio do que aconteceu antes, né? Do Spartacus lá na arena lá do Bate Altos, né? Na Ludus do Bate Altos, né? Então ele tá contando o que aconteceu antes, cara, e, meu, os problemas que teve na primeira temporada não acontecem em nenhum momento aqui. E é, porra, cara, muito animal, cara. Pro pessoal que enjoou com a cena de desmembramento do filme 127 horas, não vejam esse daqui. E o nosso querido amigo Charlie Sheen, que estará ano que vem na Campus Party... Preso. Preso no trânsito de São Paulo, participou do programa de rádio The Alex Jones Show e xingou de tudo quanto é nome os roteiristas e os produtores da série Two and a Half Men, né? Cara, e... quando você ganha... quase $1 milhão pra fazer uma série. Não é bom se xingar o pessoal que faz ela, né? Ah, mas ele tá numa fase que ele não precisa mais, cara. Ele já tem a vida dele formada, pô. $1 milhão por episódio, cara? Vê quantos episódios ele fez no seriado todo. São 8 temporadas, hein, velho? É, como ele chamou todo mundo de palhaço, de imbecil, bobo, feio, cara de mamão. Mais especificamente o Chuck Lorre, que só é o chefe dele. É, só isso, né, cara? Ele fez o que todo mundo gostaria de fazer com o chefe chato, na verdade, né, cara? E ainda por cima ganhando $1 milhão, né? Então a CBS pegou e se pronunciou dizendo que, com base na totalidade das declarações de Charlie Sheen de comportamento e estado, a CBS e a Warner Bros. Television decidiram interromper a produção de Two and a Half Men para o restante da temporada. Que tá... Aí, ó, xingou todo mundo... Aí o Warner virou e falou assim, então você vai tomar no meio do seu cu. É, você vai ganhar férias agora, meu filho. Sabe o que é foda? Eu tava vendo um programa sobre o Charlie Sheen, dessas macaquices dele. O foda, cara, é que um dos produtores falou, cara, falou, meu, o problema do Charlie Sheen é que se ele não sair da série, cara, não é só ele que se fode, porque tem uma galera que trabalha junto, tem câmera, tem produtor, tem cenógrafo, sonoplasta, os coadjuvantes, os outros que estão na série, cara, todo mundo roda por causa dele, tá ligado? É, aqui na notícia diz que cerca de 200 pessoas é formada essa equipe aí do Two and a Half Men, cara, entendeu? Então quer dizer, o cara bebeu todas, vai pra putaria e tudo mais, cara, e quem se fode, né, não é só ele, né, cara, mas é 200 pessoas, sem mencionar o que a emissora vai deixar de ganhar por causa da série. Pois é, né, cara? Entendeu? Imagina quanto de anúncio que não vai perder, quanto de... Nossa Senhora. É, pois é. Lembrando que o que foi cancelado foi só a 8ª temporada, tá? É, que foi suspensa, né? É. Não foi cancelado, foi só suspenso. Foi suspensa. Não foi a série que foi cancelada. Ainda não chegou a esse ponto. Pelo rumo que a coisa tá andando, né? Vamos ver, cara. Só se o cara tomar muito jeito mesmo, cara. O que eu acredito que não vai acontecer. Mas eu acho que o querido Chuck Lorre vai chamar ele pra salinha, vai dar um esporro bonito e ele vai falar, não ligo, e vai mandar todo mundo a merda, cara. E aí vai ser cancelada de verdade, mas não sei, ele não vai se arriscar tanto assim, cara. Não acredito que ele vá se arriscar tanto assim. É, o grande problema dele não é o que ele deixa de ganhar, ou quem ele prejudica até, olhando, né, do ponto de vista dele, mas os outros projetos que ele tem à frente também. O pessoal vai considerar seriamente, pô, eu tenho uma série que depende de um cara, ou que, de repente, vai vir a depender do cara, né? Como que fica se o cara me der uma dessa depois? Então, quer dizer, a reputação dele tem jogo também. Cara, eu te admiro, hein, Oliver? Porque eu sou incapaz de vislumbrar como o Charlie Sheen, cara. Eu não tenho essa empatia. Eu não consigo olhar na visão do Charlie Sheen, cara. É, a gente tá longe, né? Eu não tenho simpatia, velho. Eu não consigo. Cara, velho, é foda. É que nem eu disse no programa passado, cara. Tu vê a foto, cada foto que sai dele, é a cara de troll, velho. Você pode ver a foto que a gente tem na notícia aqui, que foi uma imagem que veio bem a calhar. Pô, olha a cara dele, velho. Sem palavras. Quadrinhos. Bom, e essa notícia é cheia de spoilers para quem acompanha a saga Chaos War aí, contando a história do Hércules, né? Então pule aí alguns... Quantos aí? Uns 2 minutos, tá bom? Ah, vai que vai, escuta aí. É. Bom, enfim, né, os deuses da Marvel, né, nessa história, o Chaos of War, nessa saga, eles combatem entre si pra salvar o universo Marvel, quem diria, mais uma vez. Bom, e toda essa galera aí que tá acompanhando a história, cara, percebeu que esse intento da Marvel, né, realmente tá falhando. Mas como todo mundo sabe, né, toda vitória tem um preço, aí o Hércules sacrificou todos os seus poderes. O Hércules, que vem aí de um passado bem longe aí, acredito que desde os anos 60, 70 aí nas histórias da Marvel, principalmente tá atuando ao lado dos Vingadores aí, e após ajudar a despachar aí o Mikaboshi, né, pra trazer de volta a realidade, né, e dar um fim com a insurreição. Bom, o personagem vai estar de volta, mas sem os seus poderes, porém contando com novos artigos gregos aí, né, com armas mitológicas tiradas do próprio arsenal do Ares, do deus da guerra, né? Então ele vai contar aí com a espada de Peleu, que é pai do Aquiles, né? O escudo de Perseu e o arco de Heracles, que eu acho o maior absurdo, porque Heracles é Hércules, não é? Não. É. Heracles. É sim. É, não, então, mas é que é outro nome do Hércules, no mito, na mitologia grega. É, nome grego, é. O que é um filho da puta, né? Que é como se o Leônidas entrasse no Caverna do Dragão, desse uma surra em todo mundo e catasse todos os itens mágicos, né? Na verdade, o nome do Hércules era Alceus ou Alcides, cara. Quando ele nasceu. Aí depois... Alcides não dá, né? Alcides não tinha jeito. Tu não tem como levar a sério um cara desse, né, cara? Eu sou Alcides, deus da força. Não, né? Pera lá. Ele não é deus porra nenhuma, cara. Os 12 trabalhos de Alcides, tu imagina. Porque cara, são mais os de Asterix, hein? Os 12 trabalhos de Alcides, encanamento da casa, a lajota desgrudada, né? Só assim mesmo, né? Nada contra os Alcides, viu, gente? É. Não, é que a gente acha que o nome não tem imponência pra um personagem. Não é o nome... É, não é um nome deusico, né? Deusico! eu invento palavras, eu gosto disso. Eu sou neológico. É um nome divino, digamos assim, né? Um nome pra deidade, chega? Tá bom. Ah, deidade, pronto. Então, vocês podem conferir aqui no post mais uma imagem aqui da série Herc, que é as novas histórias do Hércules aí. Meu, confira aí, arte boa, não sei do argumento. Enfim, a gente sabe que Marvel DC sempre vai ter aquela parada fantástica no meio, que cedo ou tarde ele vai morrer e alguma hora vai voltar. Eu ainda acho um cuzão. Bom, e outra série novidade aqui é a Identity Wars, que também vai ter como seu protagonista aí, um dos protagonistas, né, o Homem-Aranha. E o pessoal vai aprontar aí outra realidade paralela aí pro Peter Parker, né? Em um universo que ele é rico, famoso, adorado, enfim. Não tem problemas com dinheiro que nem esta equipe que vos fala agora. Um deles tá sem roupa, pra você ter ideia. Pois é, galera. Vendeu tudo. Bom, além disso, né, não tem problemas com autoestima ou até mesmo com a família, né? Mas tem um... Nossa, não é Homem-Aranha, cara. É, pois é, né, cara? Essa é a proposta. Um cara da Homem-Aranha até a morte e pegou a roupa dele. Mas é claro, né? Como todo herói, ele tem que ter os seus problemas, né? Inclusive quando ele é pertencente ao universo Marvel. E dessa vez ele vai ser perturbado pelo Deadpool e pelo Hulk, o que é nada mais justo, né? Pra um cara que não tem problema com grana. Deadpool é um cara fantástico, né? É, pois é. E o Hulk... todas as verdinhas que ele tem não vai adiantar nada pra combater isso. O Deadpool, ele é tão legal que no Marvel... Eu não acompanho. O Deadpool, ele é vilão ou ele é herói? É um anti-herói. Não é mercenário, não é nada. É, na verdade, é um anti-herói, cara. Ele é um justiceiro que faz piada, velho. Seria a melhor definição que eu ouvi. É, porque eu joguei Ultimate Alliance e joguei o Shattered Dimensions, cara, e os melhores episódios, as melhores frases, os melhores diálogos são com o Deadpool, cara. Meu irmão, o cara é muito bom. O Deadpool no Marvel vs Capcom 3, cara, o especial dele, ele bate em você com uma barra de vida. Ele pega a barra de cima do monitor, é isso? Sim, ele tá descendo a porrada, fazendo aquele combo de especial, e daí ele pega a barra de vida, cara, e bate em você, entendeu? Mas a barra dele ou... Ah, tanto faz, cara, a barra de vida. O foda é ele pegar a dele, quebrar na cabeça do outro e já era, né? Ele esvaziar. Porque tá uma cena muito foda, cara. Você tá numa cidade e você vai destruindo tudo, né, no Marvel. Aí eu moro da tipo, pega os policiais, cara. Os policiais se metendo bala, passando por cima dos canteiros, assim, com os carros. Aí ele pega o policial e fala assim: você é idiota! Tem um monte de cerejeira nacionalista, os filhos da puta. Você sabe como é difícil nascer essa porra? Aí começa a descer pro lado de todo mundo, velho. Caralho, mano. Bom, aí a nova série Identity Wars é obra aí do roteirista John Layman, junto com o desenhista Lee Garbutt. E o arco de histórias vai começar lá fora na Amazing Spider-Man anual número 38, que vai chegar lá nas terrinhas americanas em abril. É, ambas já têm a equipe criativa formada, né, que a gente já falou aqui, mas as capas daí do excelente Steve McNiven. Enfim, cara, outra, né, arquinho de histórias básico, sem muita criatividade. Mas que pode render umas boas páginas de porrada, né, cara? Assim, cara, pô, você tem Hulk, Homem-Aranha e Deadpool nas mesmas páginas, cara, isso daí vai ser animal. E tendo em vista que, assim, é uma realidade alternativa, né, tomara que o Peter Parker não seja um cara sério também. A gente espera, né, que renda algumas piadas boas, né? Um conta a piada, outro rebate e o Hulk esmaga. Miscelânea. A Hasbro, a grandiosíssima empresa de brinquedos, anunciou aí na semana passada um apetrecho novo para quem fica cansado com aqueles óculos incomodando na sessão de cinema em 3D. Agora você fica com a cabeça inteira incomodada. Eles fizeram uma máscara para você poder assistir o filme em 3D baseado no com design aí do Optimus Prime e do Bumblebee, que seriam aí os óculos em 3D, né, ele vai ter na máscara. As, né, lentes vão estar incorporadas, né, nas máscaras, né, que é a pegada do momento. Então, eu vou fazer aqui uma pergunta para vocês dois. Quanto vocês acham que chegaria, caso chegasse esse bagulho aqui no Brasil? Você diz outras franquias? Não. Caso chegasse essa máscara da Hasbro, e Transformers, pro pessoal assistir dia 1º de julho. Quanto vocês acham que custaria cada máscara dessa? Ah, cara, em torno de R$500. Lá tá $10, cara. $10, cara. Deve ser uma parada bem assim, um material bem tosquinho, né? Aquele plástico bem malhável e tudo mais. É só reforçado pra sustentar a lente mesmo, né? Bom, não tem material que, né, que deixe caro, e assim, a não ser pro pessoal aqui no Brasil, né? A famosa taxa de importação, essas coisas. Que famosa é... taxa de qualquer coisa, né? É. Se não tiver, eles inventam, com certeza. É, taxa de máscara. O que eu achei legal, assim, cara, é que, pô, né, você vai ter uma franquia de sucesso nos cinemas. Você tem uma série de brinquedos foda que ganha dinheiro, ganha rios de dinheiro todo ano. Onde mais eu vou explorar isso, né, cara? E os caras sempre enxergam uma brecha, cara. Pra olhar, né, cara? Porque, tipo, você vai estar lá sempre com aquele óculos que a sala de cinema que você vai te fornece e tal, sem nenhum diferencial. E agora eles exploram isso como um mercado totalmente novo, cara. Entendeu? Porque todo mundo vai olhar pra você no escuro, né? Não, mas é que tá, você compra no intuito, né, vamos supor, ou pra colecionador ou pro público infantil que vai usar numa brincadeira eventualmente, cara. Desculpa, eu usaria numa boa no filme, cara. E pelado, né? É, e de cueca, claro, pô. Marca registrada minha. O Vaco vai ter que fazer um pixel art novo de você, cara. Só de... Vai ter uma tanga, né, cara? Uma cueca. Bom, mas aí confira a imagem do produto aí no post e vale pela inovação aí no mercado, né? E uma sorveteria em Londres criou um sorvete feito com leite materno, que vai ser o mais próximo que muita gente vai chegar de peitos. Algum de vocês que estão ouvindo agora. O estabelecimento paga 15 libras por cerca de 300 ml de leite. Se for assim, ao vivo, na hora, rapaz, o cara casou com uma vaca. O sorvete ganhou o apelido de Baby Gaga. E o fundador da sorveteria Ice Creamists, chamado Matt O'Connor, destacou que a novidade será vendida por 14 libras. Caraca! Mega desconto comprado em site coletivo, hein? E grátis, né? Vem dois, você paga um só. Deve ser salgado, né? No mínimo. Ah, não sei, cara. Tem muito tempo que eu tomei o leite materno. Sabe? Não lembro disso. Bom, de fralda você já tá até hoje, né? Bom, mas enfim, né, cara? Imagina, brasileiro já deve tá dando assim uns puta estalo no cérebro, né? O cara fazer uma fazenda e um sistema de automatizada, né, pra coleta de leite, cara, você já imagina. Não, banco de leite materno já era agora, né? Nossa senhora, velho. É verdade. 15 libras, cara. 15 libras por um copo de leite, meu irmão. Quanto que é 15 libras, cara? Cara, 15 libras... Uns 30 conto? 40 conto? Não, dá pra multiplicar por 3. Dá muito bem pra multiplicar por 3. 45 conto, cara. R$45. Haja peito pra tomar um sorvete caro desse, né? mas se bem que não é fácil tirar 300 ml de leite do peito da mulher, né, cara? Isso que eu tô falando, não é uma vaca, bicho. e foda que algumas vezes sai misturado com silicone, né, do jeito que tá lá. Mas, hein, esse... Imagina assim, você chega na sorveteria, aí tem as paradas assim com sorvete, tá ligado? Os potes com sorvete, o último pote das tetas. mas será que pode tomar fazendo motorboat? Os caras ficam com leite, aquele bigode de leite, né, cara? O SUS ficaria com a cara toda. Momento Sofá. E senhoras e senhores, chegamos no momento família, né, Drops, que até, né, anteriormente era tudo putaria e palavrão, mas chegamos no momento papai, mamãe, família, todo mundo na sala ouvindo junto, que é o momento sofá, não poderia ser outro, né? Primeiro nós temos a Megan Fox, de volta, né? Nas nossas pautas. De volta. De seus dedos horrorosos. Nascido bem, não mostra peitos. Essa tatuagem é dela mesmo? Caralho. Fazendo um ensaio sensual. Mega sensual, mostrando suas tatuagens. Praticamente ela é um scroll, né? Nas costas. Fotos bem legais assim, não tem nudez, são tranquilos. Porque não tem estrelinha, então eu acabei não me confundindo dessa vez. Eu vi que não tem nudez. E pra Kel, a aniversariante da semana, que poderia ter pedido fotos de homens nus ou escolhido a música, não, ela quis fotos sensuais da Angelina Jolie. Pois é, a gente fez um apanhado de imagens aí, de toda a carreira da Dondoca aí, né, da senhora Brad Pitt hoje, né? Bom, a Angelina Jolie aí, né, no alto de seus 37 aninhos hoje, né? Já ser vencedora do Oscar, tá, já é uma atriz realizada, né? Mas no começo... Arregaçou já. Ganhou Oscar pelo quê, cara? Ela ganhou Oscar por Garota Interrompida, como atriz coadjuvante. Não só o Oscar, como o... E a Winona Ryder nada, né? E a Winona Ryder nada, né? Como, por exemplo, a Winona Ryder tá em Cisne Negro, ou seja, é bem incapaz de a Natalie Portman ganhar, né? Mas, enfim, a Angelina Jolie, ela começou aí, meu, lá na década de 80 ainda, num filme que estrelou ela com o pai dela, o John Voight. Meu, e ela fez a sequência do filme horrível do Van Damme, cara, Cyborg 2, cara. Baixa aí e confira. Bom, ela teve dois filmes que ergueu a carreira dela, que foi o Hackers, de 95, que tem o conceito mais esdrúxulo de informática que eu já vi na minha vida. Escrotíssimo. E um que a gente vai deixar no momento sofá com as devidas, digamos, avisos de censura, viu, Dona Kel? Que a Dona Angelina Jolie faz cenas de nudez e lesbianismo junto com a Juliet de Lost no filme Dia, né, que conta a história. É um filme biográfico da modelo Dia, que foi lançado em 98, cara. Mas enfim, confira as imagens aí, os homens se esbaldem, Kel inveja. E feliz, bom, enfim, feliz aniversário aí, Kel. Fique com as imagens da Angelina Jolie. Cuidado ao clicar algumas, vai estar devidamente avisada. Se não tiver interesse, não clique. E Kodoshi, já que você sobrou aqui com a gente no final da gravação, escolha sua música, meu querido. Mas é qualquer música mesmo? Qualquer música. Eu quero Death Clock Awaken. Beleza, fica aí com a música do Kodoshi. E como vocês podem perceber aqui, o Guizão chegou, chutou o outro gordo que tava no lugar dele. O outro gordo de Brasília. E tivemos uma substituição aí pro desprendimento intestinal do Polar pelo Kodoshi. Bom, fique com a música aí do Kodoshi. Não esqueça de mandar, né, os seus recados, suas dúvidas para nerdrops@nerdrops.com ou .com.br, ou você pode ser pelo tradicional aí, nerdrops@gmail.com. Até a próxima. E um beijo na bunda. Deixar no mudo aqui só, tudo bem? Por favor, deixa no mudo e certifique-se disso. Não, fica tranquilo, tá no mudo já. Porque outra vez, o Vivaca falou, vou apertar o mudo, só que o driver tava no microfone do Mac. Aí ficou lá no fundo. Ah, que vontade da bunda. Aí ficou gritando lá, pô. Pois é, ninguém veio me comer. Eu vou dar uma cagada, coisa tá feia. Que maravilha. Quem falou isso? Polar. Galera. Oi. Seguinte, eu vou precisar desligar aqui. Beleza. Senão minha mãe não consegue dormir, cara. Tá bom, então. Falou, filho. Deixa eu ir. Tchau. Falou, tchau. Vou esperar ele desligar que eu tenho um comentário a fazer. Fala na cara, puta. Você é mentiroso. Sua mãe não consegue dormir que você tá cagando em cima dela, filho da puta. Caraca, eu não esperava. Eu esperava mais algo mais fofoca do que tosse. E o peido do Polar não é brincadeira não, meu velho. Você tá perto dele, você fala pra ele tacar a bosta que você desvia, mas não deixa ele peidar perto.